O PROCON MG, órgão do Ministério Público de Minas Gerais, aplicou multa de R$ 875 mil à editora FTD pela venda casada de livros didáticos. A decisão foi proferida em processo administrativo instaurado por causa da coleção 360 graus. Os livros são comercializados apenas de maneira integral, sem possibilidade de compra avulsa. Notificada, a empresa argumentou que os livros didáticos da coleção são considerados volumes únicos, divididos em três partes, cujo conteúdo é integrado para os 3 anos do ensino médio. Para o PROCON MG, o fato de serem considerados volumes únicos não impede a comercialização dos livros em separado, porque são produtos destacados e com conteúdo distinto. A editora está praticando venda casada, na medida em que obriga o consumidor a adquirir toda a coleção em função do livro que ele necessita. Ainda cabe recurso da decisão. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Theo Felipe.